Tá, 31-70 autorizada a final do procedimento elétrico X-ray. Desça para 2 ou 10, permanece altimetrou no 0 no 1, reporte estabilizado. 62-1, 10 autorizado. Salvador, Gol 9075, boa noite, passando 210 para 160. Gol 9075, controle Salvador, fazendo a identificação. Desça para 4 mil pés na chegada, bom? Ajuste o altímetro no 011. Ponte, descendo para 4 mil pés, 10111, altímetro gol 9075. Salvador, boa noite, bom dia, o Tatrinho. Por favor? 3520 Paracaju, ciência informação ativa. É o 3520? Ah, sim, ativo, senhor. Tá pronto pra cópia? Sim, ativo. Autorizado Aracaju, nível de voo no 90, prossegue direto, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, transponder 5061 e o controle em 1935. Autorizado Aracaju no 190, saída Pucas, Aracaju, primeira curva à esquerda, transponder 5061, 10935, controle o tanto 3520. 3520, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará para posicionamento 3520. 3520, pronto para posicionamento. Autorizado, chama para NX Taxi. Chamará para o táxi. Estabilizou 3170. 3170, agora a torre 118, décimo meia dúzia. 186, tá 3170. Salvador, bom dia, tá 3170, estabilizado ILS, spray down no zero. Tão 3170, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 89. Livre, pouso no zero, tá 3170. Salvador, o TAN 3520, tá com 83 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando o Recife, pronto, táxi. Táxi via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chamada na sua, TAN 3520. São 31970, solo 21, libere a direita, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Direita, via Alfa, Juliette, portão 7, 31970. Gol 9075 autorizada final do procedimento LSX 10, desça para 2 mil pés, altimetro no 0 no 1, reporte estabilizado. 2 mil pés no 0 no 1, livre procedimento, estará estabilizado o gol 9075. Controle Salvador, muito boa noite, 3663, cruza 220 para o 160, sente informação Charlie. Então, 3663, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf, ajuste altímetro 1011. E 4 mil chegada Bonf, 1011, tá, 3663. Salvador, o SAN 3520, ponte espera da 1-0, pronto. SAN 3520, linha decola cabeceira 10, vento 080 graus 8. A linha decola da 1-0, SAN 3520, decola 27, chame controle em 1935, bom voo. 1935, grade senhorita, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, o SAN 3520 transfere passando 2500. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, supa nível 190 na saída Pouca Tensão Caju. 190 Pouca Caju, da 3520. Salvador, o SAN 3520 solicita. Prossiga. Seria possível, senhora Broa, direto em Aracaju, 3520? Aguarde. Salvador, com 9075. Gol 9075, torre 118, decimal 612. 118, 612, obrigado. 9075. 9075, boa noite, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, meia dúzia. Gente, livre pouso 9075. Salvador, o Mike Alpha Whisky. Direto Aracaju, tá 3520. Mundo meia, diagonal 275. Sem atraso, cima Aracaju ao. O 9075, solo ao 32, libere próxima direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa direita, Alfa Juliette, portão 5, 907. Responde o voador na descendo para 2000, senhor. Tem o perfil da chegada 3063. Chame Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterne 1-3-3-6-5. 1-2-6-8-5, 3-3-6-5, Recife, o TAN 3-5-2-0. Obrigado, até a próxima. Para 3663, disse para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 011, reposto estabilizado. 2011, reposto estabilizado, 3663. autorizado, ILS 103663. Chame torre 118, decimal 612, 3663. Soma 23663, estabilizado, final 1-0-1. Tráfico avistado, reporta 3 checado, 3663. 4-3-3.